Em busca dos meus sonhos eu tive que correr, sempre a tentar duro, sem essa de perecer. Medo do quê? Sigo em frente, nada de recorrer. A vida mostra realmente por quem devo correr. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, talvez meus ideais. Aqui jaz a esperança de muita gente. No fim do túnel tem muita gente, só que a saída, mano, é pela frente. Acenda a luz para que o bem reproduz. Não volta à tona, não olho para trás. E quando olho vejo tudo que fiz de errado, pra não cometer os mesmos erros do passado. Nunca tive medo de mudança, é por isso que eu mudei. Com fé e determinação, olha onde eu cheguei. Em busca dos meus sonhos, eu tô no corre. Eu tô no corre, eu tô no corre. Em busca dos meus sonhos, eu tô na ativa. Sempre ligeiro, vivendo a minha vida. Em busca dos meus sonhos, eu tô no corre. Eu tô no corre, eu tô no corre. Em busca dos meus sonhos, eu tô na ativa. Sempre ligeiro, vivendo a minha vida. Com a fé no coração, me esquivo da decepção. Deixo pra trás a ilusão, vivo unido com os irmãos. Atento com o sermão, desvio dos ladrão. Sempre na trilha pelo certo. Prefiro morrer na lama se for pra fazer o incorreto, porque sou concreto na decisão. Às vezes no coração, ser escravo das próprias concepções é dar alvará pra nossas ilusões. Hey, posso estar perto, posso estar longe, mas tô vivendo como um monge. Em busca dos meus sonhos, eu não tô longe. O sonho tá perto, às vezes a minha mente que tá longe. O dia tá embaçado, mas se eu perder a fé, eu tô arruinado. Em direção do estúdio, levo esperança e a mente de querer salvar o mundo. A poesia pode salvar, a educação pode salvar, o rap pode te salvar. Mas tudo isso só vai se consagrar se você aceitar. Em busca dos meus sonhos, lá vou eu. Coloco meus discos na mochila e ganho um vai com Deus. Em direção ao centro de SP, seguindo minha diretriz, vendendo meu EP. Distante da falcatrua, não vendo a minha honra, a postura. Em busca dos meus sonhos, eu tô no corre. Eu tô no corre, eu tô no corre. Em busca dos meus sonhos, eu tô na ativa. Sempre ligeiro, vivendo a minha vida. Em busca dos meus sonhos, eu tô no corre. Eu tô no corre, eu tô no corre. Em busca dos meus sonhos, eu tô na ativa. Sempre ligeiro, vivendo a minha vida. Hey, em busca dos meus sonhos, irmão. E você, o que tem feito? Tem feito? Tem corrido muito? Hã? Tem andado pouco? Vai ficar parado, irmão? A vida é uma só. Eu tô em busca dos meus sonhos, seguindo minha diretriz.